Projeto de lei ordinária número 31 e 32. Indicação número 21 do vereador Ângelo Américo Branco Chimim. Requerimentos: 161 do vereador Augustinho Bassani, 162 do vereador Adelir Castilho Maldaner, 163, 164, 165 e 168, 169, 170, 171 do vereador Ângelo Américo Branco Chimim, 166 e 167 do vereador Antônio Adir Delário, número 172 e 173 do vereador Edilson Vaz e 174 do vereador Fabrício Duarte Oluca. O senhor presidente deferiu os requerimentos e anunciou seu expediente do plenário. Fez uso da palavra o vereador Adelir Castilho Maldani. Solicitou ofício aos familiares da senhora Anícia Moreira Buchmann, mãe do ex-prefeito Alexandre Carlos Buchmann, ocorrido no dia 29 de junho. O Ângelo Américo Branco Chemin cumprimentou os presentes e demais vereadores, parabenizou a nomeação do funcionário Luiz Lubacheschi para o cargo de diretor do Departamento de Tributação do Executivo Municipal. Comentou que no dia 25 houve a entrega de um veículo e uma moto para a patrulha escolar e no mesmo dia o deputado Alexandre Cury informou que conseguiu para Pitanga 4 quadras cobertas para colégios estaduais desta cidade. Lembrou que no dia 30 realizou-se a primeira reunião do Comutran, recebendo vários pedidos de mudança no trânsito, os quais serão estudados e avaliados e depois encaminhados ao Executivo e que o Conselho tenha autonomia para realizar tais reivindicações. Falou que semana passada na tribuna o vereador Adir comentou que a comunidade de São João da Colina está sem aula devido à chuva. Mas nesta semana houve uma reunião entre os transportadores e o prefeito para resolverem esses problemas e definirem quais os pontos mais críticos do nosso município, pois já passaram 6 meses e nada foi feito. Continuando os alunos fora da escola, não por culpa deles, mas pela má conservação das estradas devido às constantes chuvas. Disse que comentários divulgados pela Rádio Pitanga, ocasião em que o vereador Aguinaldo disse que o prefeito está tentando conversar com o deputado e até o momento não conseguiu. Que as rádios estão e querem ibope e não dão solução aos problemas. E que junto com o vereador Adir ligou para o executivo para resolverem esse problema, mas não obtiveram resposta do executivo. Comentou sobre o projeto da cidadania dos bairros e rural, que legaliza os trabalhos no interior e na cidade, mas que gostaria de saber quais são os critérios utilizados na escolha das localidades e por que começou nas localidades do Susto e São Berto. Falou que no ano passado solicitou um estudo de viabilizasse a abertura das creches durante o recesso escolar e parabenizou o senhor prefeito, que na Conferência Municipal da Educação comentou que no seu plano de governo as creches vão abrir durante o ano inteiro e a educação será respeitada. Mas nada comentou sobre a revisão de 5,38% prometido até o final de junho, pelo Executivo e confirmado pelos vereadores Fabrício e Aguinaldo. Comentou sobre os requerimentos 168, pedindo o cumprimento de que determinado artigo 90... da Lei Orgânica Municipal, que identifica os veículos oficiais com o brasão do município e não logotipo, visando economia ao município. Solicitou, através do requerimento 170, que seja cumprida a lei número 1498/2008, que entrou em vigor em dezembro de 2008, e o Executivo implantaria em 120 dias o Conselho Municipal do Meio Ambiente e procedimentos fiscalizatórios. E nada foi feito até o momento. Finalizou dizendo que fiscalizar é participar da administração. São funções do vereador. Fez uso da palavra o vereador Fabrício. Cumprimentou a todos os presentes, manifestou sentimentos de pesar à família do ex-prefeito Tico pelo falecimento de sua progenitora. Comentou da abertura ao público de algumas farmácias por 24 horas. Falou que os veículos trafegam em alta velocidade na marginal e solicitou um redutor de velocidade eletrônico. Aparteado pelo vereador Meco, afirmado que enquanto aquela obra não for municipalizada, nada poderá ser feito. Agradeceu ao vereador Meco e continuou pedindo iluminação na marginal. Comentou sobre o reajuste de 5,38% aos professores, está sendo estudado pelo jurídico e afirmou que os professores tiveram um aumento de até 100%. Solicitou que o vereador Meco cobrasse ao deputado Alexandre Cury sobre os ônibus do transporte escolar da Regional de Saúde e sobre a UTI. Foi aparteado novamente pelo vereador Meco, que comentou da existência dos critérios para entrega e citou como exemplo os primeiros veículos tipo ônibus que serão entregues para o Executivo, homenageando as mulheres eleitas. Informou o critério da escolha para execução do Programa Cidadania dos Bairros e Rural, aparteado pelo vereador Carijó, que comentou que o transporte sempre foi e continua sendo motivo de reclamação, que pontos críticos funcionam somente para veículos leves, não para ônibus. O orador agradeceu o vereador Carijó e finalizou dizendo que cada prefeito faz a sua parte. E 4 mil quilômetros de estradas não são resolvidos apenas em uma legislatura. Fez uso da palavra o vereador Aguinaldo. Cumprimentou os vereadores e os presentes na sessão. Apresentou votos de pesar à família do ex-prefeito Tico. E informou ao vereador Meco que todas as solicitações estão sendo realizadas, a exemplo do projeto da creche. Ano todo está sendo desenvolvido pela Secretaria de Educação e a identificação dos veículos. Já está em fase de confecção e ambas serão implantadas em breve. Comentou das dificuldades em escolher as estradas e os locais onde serão ser realizados os processos de cidadania. Aparteado pelo vereador Adir, que comentou das dificuldades da localidade do Susto, na área educacional e de agropecuária. Citou a falta de cascalho, que dificulta o transporte do leite desta localidade. O orador falou que reunião onde o prefeito pediu os transportadores que o ajudassem no levantamento dos pontos críticos das estradas para posterior cascalhamento. Aparteado pelo vereador Carijó, que lembrou que o convênio com o DR para manilhamento ainda inacabado e outro não pode ser iniciado sem a conclusão do anterior. Aparteado pelo vereador Meco, que falou da competência do secretário do interior. O orador continuou elogiando o secretário do interior e que todas as secretarias estão cumprindo os planos de governo do prefeito. Criticou o deputado Alexandre Cury, que recebeu uma votação maciça e quase não vem a Pitanga. Parteado pelo vereador Carijó novamente, lembrando que somente uma vez foi ao gabinete do prefeito para levar o abaixo-assinado dos moradores da Vila Nova. E que nesta data o prefeito comentou que havia acabado o mandato político em Pitanga. Mas se o prefeito quiser o apoio do deputado, ele tem que resolver esta divergência. Aparteado pelo vereador Meco, que afirmou que o prefeito não iria à entrega do veículo novo, porque é de outra cúpula, mas voltou atrás. Propôs novamente ao vereador Aguinaldo a sua ajuda para promover o encontro entre o prefeito e o deputado. O orador concordou com o vereador Meco e com o vereador Carijó, dizendo que o prefeito tem compromisso com o povo de Pitanga, dizendo que existem erros. O executivo não consegue acompanhar detalhadamente todos os atos realizados na sua administração, citado como exemplo o funcionário que utilizou o veículo sem autorização devida. Finalizou comentando que o executivo está tentando convergir a um ponto somente e precisa da união do povo, dos deputados e do governo. Pediu desculpa ao vereador Meco por desentendimento, pois na vontade de querer desenvolver seu trabalho, acabou se cedendo. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, anunciou-se a ordem do dia. Em segunda discussão e votação do projeto da Lei Ordinária número 27/2009, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir por compra bem imóvel que especifica e das outras providências, o qual foi aprovado por unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação, o projeto de Lei Ordinária número 2/2009, que altera o artigo 2º da Lei 1130, de 30 de abril de 2004, sendo aprovado pela unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 29/2009, que autoriza o Poder Executivo Municipal receber em doação e adquirir por compra bem imóveis que especifica e das outras providências, sendo solicitada dispensa da segunda votação, o qual que foi aprovado pela unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 30/2009, que abre crédito adicional especial no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2009 e das outras providências, sendo aprovado pela unanimidade de votos. Passou-se ao pequeno expediente de explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os vereadores Meco, Carijó e Fabrício, os quais teceram comentários de assuntos discutidos na sessão. Nada mais a tratar, o senhor presidente encerrou a sessão às 20 horas e 55 minutos, a qual se encontra gravada nos arquivos desta casa, da qual foi lavrada a presente ata, e o senhor presidente convocou outra sessão para dia e hora regimentais. Passo da liberdade em 30 de junho de 2009, João Edivaldo Aramone, presidente, e Olga Stoski, primeira secretária. Em discussão, a ata. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do expediente. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 34/2009 autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir por compra bem imóveis e imóveis que especifica e das outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 35/2009 abre vagas de cargo em provimento efetivo no quadro de pessoal do município de Pitanga e das outras providências. Matéria do Legislativo. Projeto de decreto número 1/2009, que é de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças e Orçamentos. Aprova as contas do município de Pitanga, referente ao exercício financeiro de 2007. Indicações. Número 22/2009 do vereador Fabrício Duarte Oluc, sugerindo ao Executivo Municipal nomear um logradouro público

do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação do recurso financeiro para o município através do programa Pagamento de Ações Estruturantes da Vigilância Sanitária, no valor de R$ 1.063,44. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município através do programa Pagamento de Piso Estratégico, no valor de R$ 203,59. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação do recurso financeiro para o município através do programa Pagamento do PAB, no valor de R$ 49.802,92. Convite para participar do seminário a realizar no dia 13 de julho de 2009, das 9 às 17 horas, no SESC, da esquina Rua Visconde do Rio Branco, número 969, primeiro andar, nas Mercês, em Curitiba. Do Ministério da Educação, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município, para garantir a execução de programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, diversos programas. Cota 004-28.090,68. Da merenda escolar, número 1.720,40. Da creche, 990. Do EJA, 369,60. Fundamental, 13.543,20. PNA, 001, 12.209,20. PNA, TE, 7.031,42. PNTE 002,466,00. PNTE 002,7031,42. PNATE 002,12.209,20. Estas foram as matérias do dia de hoje, senhor presidente. Em discussão e votação, o regime de urgência do projeto de lei número 35 de 2009, que abre vaga de cargos em provimento efetivo no quadro de pessoal do município de Ipitanga. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. O município está pedindo para que aumente, na verdade, o número de procuradores, ou seja, advogados, muda o termo, mas praticamente as funções são as mesmas, em razão do acúmulo de serviços que há para esses dois advogados que hoje estão no exercício dentro do município. Só em executivos fiscais passam de 2 mil. 2 mil. É totalmente impossível o trabalho desses dois advogados, que trabalham aí 40 horas por semana, mas que realmente não vêm conseguindo colocar em dia. E aliado a tudo isso aqui, a participação deles é fundamental, até pela questão propriamente de atendimento à questão tributária, que implica na geração de receitas, processos licitatórios. Enfim, o advogado dentro do município atua quase em todas as áreas. E hoje, na verdade, é impossível. Eles não estão conseguindo, está tudo atrasado lá. Humanamente, não há como se atender a todos os reclamos lá da administração. Daí a razão desse pedido de aumento de vaga para mais um procurador e o regime de urgência. Eu também concordo nesse aumento de regime de urgência, urgentíssimo, o que for preciso, o mais rápido possível, porque talvez evitaria até o problema que nós tivemos com aquele 5.38, que foi um parecer, que eu acho que faltou um parecer jurídico. Só entendo que faltou um parecer jurídico, por quê? Porque na hora que o parecer foi aqui da Câmara com o nosso procurador, nós não tivemos comparativo com esse parecer jurídico da Prefeitura. E pelas reuniões que nós tivemos, que participamos junto, nós, vereadores, com o prefeito, somente não estava o vereador Carijó, porque não foi convidado, deu para entender também que o próprio prefeito dizia que ele não entendia que às vezes o parecer, porque cada advogado, até pedindo desculpa até para advogados aqui da casa, ou até mesmo vereador, que o próprio prefeito disse que ele não entendia que um parecer é bem diferente do outro. Mas eu acho que nós temos a Constituição, e o parecer daqui da casa foi pela Constituição. E o parecer que tiveram, ou melhor, que alguns tiveram ali na Câmara, no Executivo, não foi o parecer jurídico da Prefeitura. Pelo menos a hora que nós estávamos ali no gabinete do prefeito, pelo menos não deu para parecer isso. Talvez com as justificativas que vieram mais tarde, que tenho certeza, falo mais uma vez, que não tinha assinatura dos efetivos, dos procuradores da prefeitura. Talvez depois até viesse a ter, que até tivemos uma informação que eles não poderiam dar um parecer, porque não seriam certos nesse parecer. Então eu acredito que tendo mais, é claro que nós entendemos também, tiveram aqui os procuradores, os dois procuradores do Executivo, e disseram também que realmente a demanda está grande. Há muitos problemas, nós também entendemos isso, mas nós sabemos que da maneira que foi feito, dado aquele parecer, aquela justificativa que veio para nós, num parecer contrário, até aguardo o que foi dito na sessão passada, sobre o magistério de ter ou não ter esse 5.38, estou no aguardo ainda, acredito que com mais esse procurador vindo para o município, nós teremos mais tranquilidade nos pareceres que virão do Executivo. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Eu me coloco também favorável, quero dizer já de antemão, porque teve os dois procuradores aqui, fizeram uma visita aqui na Câmara, explicaram a situação. O doutor Bini também, que é o secretário da administração, esteve aí. E a gente tem que analisar as coisas sempre friamente e com um senso de responsabilidade. Eu acho que é justa essa reivindicação, por isso me coloco totalmente favorável, porque a responsabilidade do procurador do município é muito grande. Você imagina, hoje o procurador tem responsabilidade no que ele está assinando. E ele tem que analisar com calma, com tranquilidade. Não pode ser no afobamento. E muitas questões do município, de repente, correm o risco até de perder prazo, essas coisas assim acontecem. Eu acho que é justa e eu me coloco favorável. Sim. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Nesse momento, passamos para o expediente do plenário. De acordo com o artigo 121 do Regimento Interno, a duração máxima do expediente do plenário é de 90 minutos, sendo o limite de 20 minutos para cada orador. Está livre a palavra para o vereador que quiser fazer uso dela. Peço a palavra. Concedida a palavra, senhor. Presidente, vereadora, vereadores aqui presentes, amigos. Eu nem comecei a falar, já. É claro que hoje eu iria iniciar até uma fala dizendo uma tranquilidade que o nosso município poderia estar passando isso e aquilo, mas infelizmente nós tivemos mais um problema sério hoje. O duro que a gente fala sério porque nós achamos, eu acho, que nós, vereadores, nós, funcionários públicos, nós temos uma obrigação maior. Uma maneira melhor até de dizer que nós temos que dar um certo exemplo. E, na verdade, não está acontecendo. Na verdade, nós estamos tendo cada notícia, cada acontecimento que abala um pouco a administração, abala até mesmo nós, que fazemos parte, de uma maneira ou de outra, da administração. Esses dias atrás, um acidente envolvendo um funcionário público, lá no Trevo, qual, por motivos até, que não é nem bom falar. E agora há pouco, 4 horas da tarde, um atropelamento. Um funcionário público atropelou 2 crianças, os filhos do Dr. Giovanni, que foram encaminhados agora para Guarapuava, agora à tarde. Então é uma situação até complicada, uma situação que nós devemos dar exemplo, nós devemos fazer o possível. Eu faço parte do Comutran hoje, como eu acho que... Vereador Meco, só para explicar, na verdade é novidade para a gente não estava sabendo, quem que é o funcionário público? O Pedrinho Bosch. Pedrinho Bosch, que hora aconteceu isso? 4 horas da tarde. Machucou bastante as crianças? É, graças a Deus não foi nada grave, mas estão sendo levados para Guarapuava, fratura de cravícula, perna, alguma coisa assim, nada, graças a Deus, nada, correndo risco de vida das crianças. Mas é 2 crianças de bicicleta. Então veja bem, não estou acusando, eu entendo, ainda entendo que nós, servidores públicos, a nossa obrigação, já que nós estamos ganhando o município, já que nós estamos participando, nós temos a obrigação. Ninguém faz nada por querer. Isso é natural. E tenho certeza que o Pedrinho jamais iria fazer isso, seja com quem fosse, por vontade. Mas a nossa obrigação tem que ser redobrada. O nosso cuidado tem que ser redobrado. E as coisas acontecem assim. Então, por isso que eu digo que temos que dar exemplo, temos que dar exemplo, temos que fazer o possível para que isso não aconteça. E cuidar quando algum, por uma desvirtua o outro, vem até prevenir que aconteça. Eu acho também que nós, até queria mais uma vez agradecer ao deputado Alexandre Cury pelo esforço. 2 viaturas para Pitanga. Esses tempos atrás nós fizemos um requerimento solicitando que uma viatura que viesse para Pitanga que fosse uma viatura traçada. Por quê? Porque existem problemas no interior. E o nosso terreno é complicado. O trabalho do Tenente Cubas foi para que viesse, seriam 2 viaturas novas, 2 Gol 0, mas ele conseguiu uma troca de uma viatura por uma Frontier traçada. Temos que agradecer ao Tenente Cubas pelo esforço, pela maneira que foi mudada essa viatura em uma viatura seminova e 1 Gol 0 km. Então, eu acredito que, com essas, mais essas viaturas, o nosso município terá um pouco mais de tranquilidade, ou até mesmo de vistoria pela Polícia Militar, e que essas pessoas que andam um pouquinho mais fora do normal se cuidem. Eu queria até hoje, nós tivemos uma conversa ontem sobre partido, sobre símbolos, e eu faço parte, fui convidado a fazer parte do regimento para elaborar o novo regimento interno, e queria solicitar aos vereadores, porque eu entendo que o partido é o dono da vaga. Não somos nós, vereadores, que somos donos da vaga. Nós nos elegemos. Nós do PMDB, como tem 2, 3 do PR, 2 do PDT, 1 do PP, 1 do PTB. Eu acho que é orgulho para cada um. Jamais um vereador vai dizer que não gosta do partido. Principalmente com uma moção ou até um evento aqui dentro da Câmara. Eu acredito que mais ainda nós temos que, pelo menos a gente vê no Senado, em câmaras, que o partido é importante, é muito importante. Eu quero solicitar ao regimento, à comissão que está elaborando o novo regimento interno, que, porque no regimento interno da nossa casa, não até qualquer sinal, até símbolo, até mesmo Cristo, pelo regimento, talvez não pudesse estar aqui. Porque há religiões que não adoram símbolos. E a casa é aberta. É para todos. Então eu acho que se seria interessante que pusesse, que colocassem no regimento a liberdade de partido. Porque, volto a repetir, são os partidos que nos puseram aqui. Tivemos uma visita, qual foi o vereador Carijó? Nós tivemos a visita alguns dias, alguns tempos atrás, no mês 2, se eu não me engano, no Lixão. Fevereiro. Agora, semana passada, o vereador, juntamente com o vereador Dirceu, eu, o vereador Carijó, o vereador Dirceu. E confesso que estava um caos. 100 dias depois, nós tivemos aqui no jornal, Jornal dos 100 Dias. E confesso que essa manchete aqui é mentirosa. Que não tem condição, não existe como um Lixão ficar desta maneira em 30 dias. Não tem condição. E o vereador Dirceu pode até confirmar que estava assim, porque ele também esteve lá agora no dia 2/7/2009. Não há condição. Em maio, foi feito esses 100 dias de administração. Antes e depois. Eu não entendi o que quis dizer se antes, se foi em fevereiro? Porque nós temos foto de dezembro de 2008 que não estava assim. Inclusive do promotor. Dezembro de 2008. Em fevereiro, estava o que está aqui no jornal antes. E em maio, pelo menos é o que está o depois. Só que 30 dias depois, desta maneira, eu acho, vereador, que nós temos que fazer. Ah, o vereador Adir, sexta-feira, foi no Lixão. Agora estão trabalhando. Agora estão limpando. Estão até cascalhando, vereador Carijó. Estão até cascalhando. Nós até tivemos, falamos aqui nessa tribuna, sobre a incompetência do diretor do meio ambiente. Mas hoje eu acho que não é incompetência, vereador Carijó. Você não tem autonomia. Porque o lixo da nossa cidade, alguns tempos atrás, estava um caos. Estava um caos. Mudaram o mandante. Nossa, como um passe de mágica. Mudou. Melhorou. Realmente melhorou. Bem menos. Claro que 100% ninguém nem mudou bastante. O que quer dizer isso? Simplesmente autonomia. Se a pessoa não tem autonomia, não tem como trabalhar. Não existe como trabalhar, não existe como melhorar. Mas depois dessa mudança, dessa autonomia, o Lixão virou isso aqui. Nós temos data, inclusive as fotos foram tiradas com data. E nós temos que mandar, sim, para o Ministério Público. Porque lá era para ser, pelo menos é o que eu entendi, um aterro sanitário. E não é um aterro sanitário, é um Lixão. Tem uma vala, só não foi posto a manta na vala porque não foi feita a licitação. Será que é muito difícil fazer uma licitação, vereador? Não é. Até, inclusive, tem um pouquinho do lado aqui, para baixo um pouco, no jornal, diz que usina de reciclagem e recompostagem de resíduos sólidos urbanos. Talvez nós já tenha perdido essa R$350 mil, que foi uma emenda do... investimento, mais de R$400 mil, está aqui escrito. Parece que nós já perdemos isso aqui. Que era uma emenda do deputado federal Rocha Loures, Rodrigo Rocha Loures. E parece que nós perdemos também. Mas eu acho que o Ministério Público tem por obrigação. Por que que o Ministério Público mexeu? falou no passado e agora não fala mais? Por que o Ministério Público não toma providência agora? O que está acontecendo? Eu acredito que nós vamos ter obrigação. Nós temos obrigação, como o Ministério Público tem obrigação, de acertar ou corrigir esse problema. Porque não é só nós aqui da cidade, não, pessoal. Quem mora lá, lá no Barro Preto, ou no melhor, no Barro Sujo, tá triste, viu? Tá triste. Alguns de nós vai de vez em quando. O vereador Dirceu foi agora, com a secretária da cidade, vereador Carijó. Só de vez em quando nós vamos lá. Eu não fui porque eu estava doente, não podia aquele dia. Mas fui depois. E sinceridade. É uma vergonha. É uma vergonha com a estrutura que existe. E olha que foi feita uma licitação e tem uma firma que está ganhando para fazer isso. Não é o município de Ipitanga. É uma firma que trabalhou de graça por alguns meses, algumas semanas, algumas horas, não sei. Trabalhou. Pelo menos foi um parecer que me deu aqui, que eu tenho ali o parecer que foi dado, que veio do, em resposta ao pedido de informação do executivo, dizendo que essa firma trabalhou gratuitamente no lixão, com maquinário e tudo, mas ganhou a licitação agora. E não é só do aquele maquinário, não, vereador. Tem mais duas patrolas que eles não têm, mas ganhou. Caçambas que ele não tem, mas ganhou. E vai trabalhar. Vai trabalhar. De que maneira nós vamos fiscalizar? Eu acho que com o Ministério Público. A única maneira é essa. É denunciando. O transporte escolar, graças a Deus, que é mais umas férias que vão começar agora. Porque muitas crianças, até o vereador Adir pediu que falasse um pouco do transporte escolar, que ele se incomoda, está incomodado. Várias sessões já que ele está falando, temos mais um agora, vereador, preocupado com o transporte escolar. Não pelos transportadores. Não só pelos transportadores. Porque eles não têm condição de transportar. Só se conseguisse mais frontiers, que nem essa da Polícia Militar, traçada, para conseguir fazer esse transporte escolar, porque não tem condição. As crianças não estão vindo. Até parece que o vereador Adir fez um pedido, um requerimento, ou vai fazer um requerimento, um pedido de informação para as escolas que identifiquem as faltas, mostrem de que maneira que as crianças estão frequentando as aulas. Como que está o aproveitamento? Meu Deus do céu, pessoal. Eu falei, vereador Fabrício, eu comentei agora há pouco sobre esse 5.38 do magistério, porque o senhor disse que o dia que vencia era dia 6, e realmente venceu ontem. Hoje é dia 7. E ainda não veio nada. E os professores estão perguntando. Os professores estão vindo, solicitando. Inclusive, tem professor que está entrando com ação já contra o município. Com ação, não. Com ações, não é isso, vereador Carijó? Muitas ações que estão sendo... Oi? O sindicato? Pelo sindicato. O sindicato vai ser o presidente representante. Obrigado, vereador. Porque ainda... Ainda eu não entendo o porquê que não foi concedido essa revisão de 5.38. E não foi mais explicado. Me senti seguro, me senti contente até, e falando firme para os professores, quando o vereador disse que o prefeito ligou e disse que ia dar essa revisão, que é de direito. Hoje é dia 7. Ainda não veio a revisão. Eu queria falar mais uma coisa que, numa sessão passada, até eu, como sou presidente da Comissão de Políticas Públicas, fiz um pedido, até uma indicação, um requerimento, um ofício, para que fosse feita uma audiência pública para explicar sobre o ISS, que possivelmente fosse, teria uma cobrança de 5 anos para trás, para cá, então, mal entendido. Mas tivemos uma reunião ali no Centro Cultural, o qual a Janete nos passou, nos tranquilizou dessa cobrança retroativa, que não seria de 5 anos. Mas teria várias maneiras de ser cobrada, ou até posta ela em prática, numa cobrança sem prejudicar muitas pessoas. Só que eu soube também que o ISS tem que ser cobrado no município. O ISS é imposto de serviços prestados, né? Só que a prefeitura de Ipitanga faz serviço com a gráfica de Vaiporã. Ela não usa os nossos serviços aqui de Ipitanga. Ela não usa. E o ISS vai para onde? Materiais gerais, vereador, são adquiridos de Vaiporã. E hoje vai ser cobrado, vai ser chamado, e sendo que, o pior ainda, que as gráficas de Ipitanga não participaram da licitação, nem foram convidados. Carta convite não teve nenhuma. Mas eu até achei estranho. Nós vamos brigar, nós vamos participar, convidar as pessoas que trabalham, os comerciantes, as pessoas que vão pagar o ISS. Só que a compra é feita de fora. Ué, pelo menos tivesse feito, pelo menos tivesse convidado uma carta convite. Conversei com a Simone, da Qualigráfica, disse que não. Ela não foi convidada. Aí eu quero chegar agora em trazer divisa, arrecadar para o município. E eu entendo como os transportadores, motoristas de caminhão, eles fazem isso. Eles vão Salvador, Bahia, Recife, Nordeste, Mato Grosso, eles vão carregar lá e vão vir mandar o dinheiro para cá, Carijó, pagar as contas aqui. O frete é lá, mas o dinheiro vem a ordem de pagamento para o município de Ipitanga. Vem aqui, para Ipitanga. Traz divisa. É super importante. E lá no posto Ipitanga, não dá para entrar caminhão lá, vereador. Não dá para entrar caminhão lá. Está impraticável a entrada de caminhoneiros dentro do posto, do pátio do posto, porque não tem condição. Foi falado com o prefeito, foi falado com a prefeitura. A prefeitura pediu R$60 por viagem de cascalho para jogar lá no pátio do posto. E não só lá no pátio do posto, nas oficinas na frente, que tem um buraco também, ali também. R$60 a viagem. E confesso que e foram falar com o Silvestrin, que é uma firma empreiteira que tem, o Jaime de Oliveira, que tem uma firma empreiteira também, é mais de R$100, 120, 130 a viagem. É mais econômico ainda com a prefeitura, R$60. É um comércio? É um supermercado? Não sei que tipo que pode dizer. Mas também é um comércio agora ali de cobrar R$60 a viagem para poder fazer um serviço. E na campanha, como é que foi feito? Cadê o vereador? Cadê o prefeito? Que prometeu tudo? Cadê o prefeito que disse que ia mudar o município de Ipitanga? Ou lá não é o município de Ipitanga? R$60 a viagem de cascalho. É uma vergonha isso aí, meu Deus do céu. O que está acontecendo? Falar bonito no rádio? Nesse jornal, coisa mais linda do mundo? Olha, pessoal. É uma brincadeira, viu? É uma brincadeira o que está acontecendo. É uma brincadeira bonito. Lindo, O serviço, já estou concluindo, presidente. O serviço que está sendo feito, Susto, São Berto. Mas a necessidade não está só lá. A necessidade está aqui também. A necessidade está no município inteiro, as chuvas estão aí. O transporte escolar não está acontecendo. Vamos fazer uma administração voltada para aqui, está bonito, vai a Rede Globo, vem aqui entrevistar. Será que a Rede Globo vai conseguir entrar no pátio? É, talvez seja uma frontier. Talvez seja um carro traçado, que normalmente a Rede Globo, quando ela vem para o interior, quando ela vem fazer esses rally de informação, eles vêm com um carro mais apropriado. Eu acho que nós temos sim. Nós temos sim que divulgar o nosso município. Mas nós temos que divulgar o nosso município com coisas boas. E todos são do município de Ipitanga. Todos, é tanto faz do posto, como é do mercado, como é da onde nós for hoje, todos fazem parte. Não é porque eu não votei para o Zampieri que eu não posso. O meu imposto, o meu ISS, vai ser descontado. Ou errado ou não, mas vai ser acertado. Pelo menos a Janete está aqui para fazer isso. Pelo menos a Janete está cobrando, está fazendo... Cobrando não, ela está acertando uma coisa que não estava certa. Palavras dela. E o presente de grego que o Zampieri teve não é tão ruim assim, não. Obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, demais vereadores, todas as pessoas que estão presentes nessa casa aqui, tem aquele moço lá atrás que eu sempre esqueço, não, mas quase todas as sessões está presente, a gente agradece especialmente, todos os demais, a Lucy também, aos funcionários dessa casa, a Carlota, a Maristela, enfim, a todos que possibilitam, na verdade, que as sessões possam serem realizadas. É, como parafraseando o vereador Orlando, que sempre chegava nessa tribuna e falava, hoje eu nem ia usar a palavra, mas diante de alguns comentários, acabo fazendo uso da mesma. E realmente hoje eu me coloco aqui, não como Orlando Valec, mas como Agnaldo mesmo, para realmente fazer algumas ponderações, algumas colocações no tocante às palavras proferidas pelo vereador Meco aqui hoje. Entendo, acho que ele está no direito dele, é um vereador realmente... quando necessário, as críticas elas devem ser efetuadas, críticas realmente que possam ser construtivas e que possam realmente trazer ganho realmente real à administração e a todos os munícipes. Mas, por outro lado, a gente começa a analisar o seguinte. Nós tivemos aqui, salvo uns 2 segundos aqui, quando o Meco falou que estão fazendo São Berto é bom, o restante é que todas foram somente críticas, críticas. E eu sentado ali, eu ficava imaginando. Deve estar tudo horrível mesmo. Deve estar tudo uma porcaria, com perdão da palavra. Nada aqui que está sendo feito na Ipitanga realmente é bom. Tirando só essa cidadania lá no São Berto. Críticas realmente em cima de tudo aquilo que ele conseguiu constatar, porque é muito fácil você realmente se apegar nos pontos negativos de uma administração. Tem e terão, como já houve no passado. Isso aqui é inegável. Qualquer vereador aqui, seja neste mandato ou qualquer outro que possa vir por aí, se quiser buscar pontos negativos, vai encontrar sem dúvida. Isso aí é inegável. Mas, por outro lado... É óbvio que há pontos positivos. Eu não vejo o Meco aqui comentar sobre o projeto do pão, que já está sendo distribuído gratuitamente às pessoas. Não vi o Meco colocar hoje aqui da aquisição do Hospital da Pitanguim, que vai virar um hospital municipal para atender somente os pitanguenses. Eu não vejo falar de algumas melhorias que houve na saúde. Não vejo falar da cidadania rural. Mas vejo falar, sim, das estradas, do transporte escolar, que está tudo ruim. como se nós realmente pudéssemos resolver o problema que não é do transporte em si, mas das condições de tráfego para que esses ônibus possam realmente passar pelas estradas em 6 meses. Está se fazendo uma cidadania rural lá no São Bento, onde se atende não só as estradas, mas procurando resolver uma parte da situação do São Bento. Agora é impossível nós chegar aqui, fazer São Bento, Barra Bonita, enfim, todo esse município de Pitanga, que é grande, porque dá a impressão que Vossa Excelência me passou aqui, que tem que se resolver todos esses problemas, porque senão realmente não vai ter como trafegar. É óbvio que tem que procurar resolver todos os problemas, mas não vai resolver hoje, não vai resolver amanhã, não vai resolver até o término do mandato. Nós temos aqui hoje, para resolver o problema de Pitanga, 800 quilômetros de cascalho e ainda não vai resolver tudo. Está sendo aberta uma licitação para terceirizar 170 quilômetros de cascalho, vereador Meco. Mas tem uma licitação e tem que ser via licitação. Se quiser usar a palavra, fique à vontade. Uma parte, vereador. Até às vezes, quando a gente fala, realmente, o senhor fala dessa maneira, parece que tudo contra. Tudo porcaria. Eu até entendo o senhor quando o senhor fala isso. O senhor é líder do governo. O senhor tem a obrigação de defender. Agora, vereador, quando você lê o Jornal Nacional, algumas notícias são boas. Infelizmente, existem notícias ruins. Existem muitas notícias ruins que eu não queria, a gente não queria nem escutar, não queria, mas está ali. As notícias existem, vereador, e nós não conseguimos tapar com a mão e dizer, está tudo, imagine se todos nós aqui na Câmara estivéssemos dizendo, está tudo bom, nossa, com esse prefeito é bom. Nossa, como tá bom, eu ia chegar lá na sua região, não precisa nem chegar ali no posto, porque quando você vê a pessoa braba, nervosa, porque está perdendo, está tendo prejuízo, vereador, está tendo prejuízo, e dizer para você, o que vocês estão fazendo? Não estão fazendo nada? Não, nós estamos tentando ajudar. Como eu falei para o senhor não estava na hora que prorrogar um pouquinho, mas quando vieram, o secretário de administração esteve aqui falando do hospital. Nossa, ótimo. É claro que nós temos que saber que maneira que vai ser comprado, que valor. Porque tem que avaliar também. O que está avaliado aquele hospital na prefeitura? O que está sendo cobrado? De que maneira que está sendo cobrado? Como é que vai ser? Agora, está avaliado na prefeitura por R$120 mil e vai vender por R$700 mil? Isso é natural, é uma coisa. Mas existe, como o senhor mesmo disse, existe a maneira. Claro, nós não podemos perder de jeito nenhum. De jeito nenhum. Pitanga precisa de saúde. E eu, olha, quero estar junto, mas eu não quero estar aqui amanhã ou depois as pessoas dizendo, mas compraram por R$700 mil, por quê? Existe um projeto, existe uma avaliação, e eu quero estar assinando embaixo também, vereador. Junto com o senhor, junto com os vereadores, e junto com o povo de Pitanga, tendo esse benefício. Agora, não tem como, me desculpe, mas não tem como a gente chegar e falar para as pessoas que não existe, tá bom. Me desculpe, mas existe uma parte da vida da gente que a gente tem que abrir o olho e enxergar. Sim. Olha, vereador, eu não discordo das críticas, como falei no começo. Vossa Excelência falou no Jornal Nacional que uma série de pontos negativos que a gente escuta. E eu não escondo também aqui o que há de errado e acabei de falar que vai ter pontos negativos. O lixão é um deles, mas o lixão não é problema de agora também. O lixão, esse problema do lixão não nasceu hoje. Eu vi as fotos e realmente não são boas e tem que resolver esse problema. Mas esse lixão já vem de anos e anos, de mandatos e mandatos. 2008. Mas esse, 2008, mas 2006 estava pior, 2003 estava pior, hoje não está bom e tem que melhorar, não resta dúvida. Mas agora também não posso se pegar, como Vossa Excelência colocou, só nas notícias ruins, porque daí eu estou sendo totalmente tendencioso. É a mesma coisa que eu chegar aqui e só falar também que o município de Pitanga é uma maravilha. Ou eu chegar aqui e dizer que é só coisa ruim. Vossa Excelência só falou coisa negativa aqui, não teve um único elogio. Agora, se Vossa Excelência chegasse aqui, criticasse como todos esses pontos colocados, mas também relacionasse pontos positivo, eu diria para Vossa Excelência que Vossa Excelência estaria sendo perfeito no seu discurso aqui. Porque apresentou os pontos negativos, mas também demonstrou os pontos que entendia que eram positivos. Porque é muito fácil chegar aqui e só criticar. Ou é muito fácil chegar aqui e só elogiar também. Agora, quando você analisa calmamente e objetivamente todos os pontos, prós e negativos, aí você começa a encontrar uma série de dificuldades aqui para realmente justificar, de repente, somente aquilo que você quer passar, de repente, não voltado só para o interesse público, vereador. Eu compreendo e jamais vou querer discutir o seu direito aqui de vir aqui em todas as sessões e só criticar. De forma alguma, é o direito seu, Vossa Excelência foi eleita e tem essa possibilidade. Mas há uma série de coisas. Eu vou começar a explicar alguns pontos para a Vossa Excelência, só para demonstrar. Inclusive, a Vossa Excelência falou que teve um diálogo com a Simone. Inclusive, é minha amiga, é amiga que frequenta a casa da minha mãe, frequenta a casa da minha irmã, mas que não improcede. Veja bem, a gráfica da Ivaiporã realmente está vendendo aqui. Nós gostaríamos, aqui todos os vereadores, e acredito que toda a administração, que realmente todas as compras, todos os gastos do município realmente fossem feitas por empresas que se localizam dentro do território do município. Mas as coisas não são bem assim. Da mesma forma que eu acredito que o vereador Carijó, quando fez o concurso público aqui na Câmara de Vereadores de Pitanga, gostaria que, além da qualificação, nós tivéssemos aqui trabalhando nessa casa todos os funcionários de dentro do município de Pitanga. Mas não é bem assim que funciona. Nós temos leis para seguir. Hoje, para se comprar, e essa orientação que não só o Tribunal de Contas vem dando, mas que todos os municípios, Estado e União vêm adotando, que é licitar e procurar dar o maior número de publicidade a todos os atos públicos. Quando vai se comprar algum objeto, e se tem o costume ainda de fazer nessa modalidade de licitação que Vossa Excelência colocou, que é a carta convite, que é simplesmente eu pegar três cartinhas convite e chegar na Carlota, no Carijó e no Fabrício e dizer, ó, vai ter uma licitação e eu estou avisando vocês três, vão lá e participem dessa licitação. E acontece em quase todas as prefeituras que só vão aqueles três, por quê? Porque esses três são interesse, às vezes, de que um desses ganhe e fique somente naquele grupinho. Agora, quando você faz pelo pregão presencial, quando você faz pela tomada de preço, ou quando você faz pela concorrência, que são modalidades que dão maior publicidade ao ato, você abre para que o Brasil inteiro participe. E aí, o que aconteceu nesse caso aqui, das gráficas? Foram várias empresas que participaram através de um pregão presencial, vereador Meco, que realmente dá uma publicidade enorme, mas as empresas também precisam se organizar. E eu já falei isso, inclusive, para várias pessoas que trabalham no meio aí. Querem participar da licitação, mas sequer assinam um jornal para acompanhar os atos do município. Aí você publica num jornal, se disponibiliza na internet, eles não acompanham, aí chegam e dizem, ah, mas não fomos convidados, aqui não se está convidando ninguém no pregão presencial. O pregão presencial não adota o convite, e sim a publicação. Publica-se lá no Diário Oficial do município, que está se abrindo processo licitatório para aquisição de material gráfico. Aqueles que acompanham, participam. E aqui nós tivemos, assim, aqui, para Vossa Excelência ter uma ideia, o Marcos Iliana é um dos que mais vende para o município. Não foi companheiro político do prefeito, não. Pelo contrário, foi adversário. Mas o que? Acompanhando os atos, o que está acompanhando, está sabendo as licitações que estão sendo feitas, está participando e está ganhando muitas delas. Então, essa modalidade, só para explicar, e volto a frisar, seria interessante que fosse realmente comprado tudo aqui, mas não é possível. Se Vossa Excelência for conversar com os advogados ali, eles estiveram aqui, e colocar essa situação, eu garanto a Vossa Excelência, não estou aqui me vangloriando de forma alguma, mas vão falar isso para Vossa Excelência, que todos os atos do município têm que ser dado ampla publicidade. Ampla publicidade significa que levar o conhecimento de um número maior de pessoas, para que não fique restrito num grupinho de duas ou três pessoas. E isso vai acontecer hoje, vai acontecer amanhã, enquanto o comércio de Pitanga, aquelas pessoas que contratam com o município, não se organizarem, não vão participar da licitação e vai haver reclamações. Isso aí não tenha dúvida. Hoje a gráfica... Para Vossa Excelência ter uma ideia, nas festividades do aniversário do município de Pitanga, uma empresa que veio de fora, inclusive tem um jornal aqui, que Paranacento, ela ganhou a licitação aqui, mas com diferença de preço considerável em relação às empresas daqui de Pitanga. Mas o município também tem que prever a questão do menor preço. E é, na verdade, além da questão técnica, quando é o caso, ou da melhor qualidade do objeto que está se contratando, mas o preço, normalmente, é o carro-chefe de qualquer procedimento licitatório. E essa questão aqui, ela é imutável, vereador. É imutável. Por mais que nós queiramos realmente proteger, e esse é o interesse de todos nós, o comércio local, mas esse tipo de contratação tem que ser via licitação e via um número maior de publicidade. Agora eu só falo a todos os comerciantes que querem negociar com o município, que se organizem, porque é muito fácil jogar no ventilador aqui que eu não fui convidado. Aliás, vereador, essa modalidade, carta convite, não estou falando da administração daqui e não estou citando nenhum nome da administração. Isso é um convite à sacanagem. Para mim é um convite à sacanagem. Porque se você pegar essas licitações na modalidade de convite, que eu, para mim, tem que ser abominável da administração pública, porque se você pegar 70%, 80%, salvo, graças a Deus não é a maioria dos administradores, mas realmente é aqui na modalidade convite que se faz os conchavos, que se faz as negociações, que se faz, com perdão do termo, as mutretas. Porque nessa modalidade convite, a lei diz o seguinte: bastam convidar 3 empresas, eu não preciso convidar 10, 20, 30. O processo se formaliza e se torna legal com o convite de 3 empresas só. E o que fazem? Normalmente é 3. E se você pegar os processos licitatórios aí, de grande parte dos municípios, você vai ver lá, todos os procedimentos licitatórios estão lá. Ou vai participar convite de 3 proponentes. Aí, de repente, chega lá no dia da abertura do envelope, quando você abre o envelope com a presença, está lá 2 empresas, ou uma só. Ou a outra foi desclassificada por falta de documento. Enfim, acontece. No pregão presencial é diferente. No pregão eletrônico é mais ainda. Porque você não precisa nem estar presente na licitação. Você, pelo teu computador, você está participando da licitação. Tanto é que, na verdade, nesses pregão presencial, são várias e várias empresas que participam. Mas, infelizmente, grande parte delas são de fora. Porque realmente estão organizadas, se estruturaram para esse tipo de coisa. Enquanto isso, realmente o comércio nosso, salvo algumas exceções, acaba sendo prejudicado por esses fatores. Mas com relação, então eu digo a Vossa Excelência, de forma alguma, o município está restringindo a participação nas suas aquisições ali, em razão deste ou de outro fato. Pelo contrário, se Vossa Excelência conversar, o senhor é amigo pessoal do secretário de administração, Vossa Excelência verá, e inclusive a reclamação, isso tem gerado algumas reclamações que não procedem, de companheiros do prefeito, que tem colocado para ele: puxa, te ajudei, pedi voto para você, e agora você está adquirindo produtos de adversários. Mas as coisas não são bem assim. Nós vivemos, na verdade, um outro momento. Aliás, desde 2001, quando foi instituída a Lei da Responsabilidade Fiscal, nós já vivenciamos uma situação diferenciada. Então, aqui, vereador Meco, por mais que se busque aqui, nós não vamos ter, na verdade, como definir que só a empresa de Pitanga vai participar. Porque isso estaria infringindo a Lei 866, que é a lei que disciplina os contratos públicos e as aquisições. Isso nós não podemos fazer, não só a administração daqui, mas o Brasil inteiro. Todos os municípios aí da federação não podem fazer. Então, que me perdoe, Simone, minha amiga pessoal, minha eleitora da primeira e da segunda campanha, não só ela, o esposo, mas toda a família, realmente foram meus eleitores, e eu já falei para ela aqui, uma pessoa trabalhadora, assim como o esposo dela, que assine um jornal, ou se unam com outras empresas, ou através do CDL, assinem esse jornal para que eles possam ter conhecimento dos atos públicos e possam participar da licitação. É algo assim que não é coisa do outro mundo, não, é algo simples. A Câmara de Vereadores tem um jornal aqui, assina. Se não querem assinar, eu acho que a Câmara de Vereadores, de forma alguma, vai se mostrar contrário de abrir a página ali para qualquer empresa que queira tomar o conhecimento. Mas a volta a frisar, acho que é necessário que se organize mais, porque senão nós vamos ter problema. Vamos ter problema sério. E volta a falar. Eu peço e vou insistir com a administração pública de Pitanga: não faça a licitação através da carta convite, para que nós não tenhamos amanhã aqui indagações com relação à honestidade dos administradores de Pitanga. Porque de todos os processos que a gente vê no Tribunal de Contas, de todos os questionamentos, isso eu já acompanho há 8 anos. É raro quando não seja o convite. A gente vê ali a mesma empresa passando 1, 2, 3, 4 anos vendendo para o município. O mesmo posto de combustível vendendo gasolina para o município. O mesmo mercado fornecendo produtos de limpeza, produtos alimentícios. Por quê? Porque produtos alimentícios, a merenda escolar é a única que, na verdade, não pode se fazer pelo convite. Mas as outras, com exceção de recursos que são oriundos do Estado da União também, já é disciplinado que não pode através de convite. Mas essas compras corriqueiras que o município faz por aí, é quase toda nessa modalidade. E você sabe que daí é muito simples. Por exemplo, você dá exemplo de posto de combustível. Você convida as três empresas, aí tem álcool, gasolina e diesel. Aí eles sentam os três, ó. Eu apresento o menor preço na gasolina e você apresenta maior. Só que no outro você apresenta o diferenciado para que cada um de nós possamos ganhar um lote. Então há um conclúvio entre essas empresas para que todas elas saiam beneficiadas. Ou se é um objeto só, eles fazem o seguinte acordo. Vamos, nesta licitação, apresentar o maior preço e você apresenta o menor preço. Você ganha essa licitação. Aí, na próxima licitação, é minha vez. Mas, vereador Meco, faça uma pesquisa nesses municípios. Estou te falando honestamente e seriamente que a coisa, infelizmente, é desse jeito. Entra dentro das secretarias dos municípios, daqueles secretários que não têm seriedade, que não têm honestidade, se não estão buscando lá fazer conchavos com empresas para se beneficiar e colocar dinheiro espúrio, dinheiro desonesto no bolso. E se nós defendermos esse tipo de compra, esse tipo de aquisição, nós vamos estar dando razão àquelas pessoas que nos criticam pela falta de honestidade da administração pública. Então, infelizmente, eu entendo a colocação de Vossa Excelência, acho que Vossa Excelência tem razão quando coloca que realmente a gente tem que proteger não só o mercado do nosso território, mas proteger as pessoas como um todo. Mas nós temos leis, nós temos dinheiro público, nós temos um orçamento que precisa ser respeitado, e acima de tudo, isso significa respeito com as pessoas. Porque quem gostaria que... Eu tenho certeza que qualquer cidadão aqui... Me perdoe porque eu... Na verdade, eu fui enganado pelo vereador Meco consideravelmente. Eu tenho certeza que qualquer pessoa aqui, consciente, e o popitanguense é honesto, se você colocasse, vamos comprar do mercado pitanguense num preço de 10 reais, em detrimento do outro lado de Vaiporã, que quer vender a 6 reais. Esse é dinheiro do povo, o povo não vai querer. Não vai querer, infelizmente, essa é a situação. E dizer a Vossa Excelência, terminando, finalizando, não tenha dúvida, vereador Meco, que o prefeito vai trabalhar e vai trabalhar muito. Segunda-feira passada, 11h30 da noite, eu liguei para ele sobre uma situação e ele me chamou lá no setor de projeto. 43 projetos finalizados dentro das normas foram levados no domingo à noite. Foram levados daí na segunda-feira para Curitiba e para Brasília. A supercreche, o ponto geodésico, mais um monte de projetos, um volume considerável, mas projetos sustentados em possibilidade real de realização. Pode falar. O senhor falou bonito. Não é a questão do bonito, vereador, perdoe. É claro que a gente sabe que quando alguém vem e fala, principalmente um eleitor, ou até não vamos falar em eleitor, não vamos falar em voto, vamos falar em pessoas que hoje estão cidadãos pitanguenses. O senhor disse que eu só soube falar, só criticar, eu não falei nada de bom. Não, hoje Vossa Excelência não falou. Mas com exceção, São Berto. Só contestar. Não, realmente, o senhor não estava, não errou. Realmente eu falei o que eu estava vendo. Como nesse jornal aqui o senhor acha que teve muitas coisas bonitas aqui, coisas boas. Eu nem toquei nele hoje. Não. Eu estou dizendo em falar coisa boa. Aqui tem assim, uma cidade em estado de abandono. O Zampier, quando fez isso aqui, ele pensou na decadência que o nosso município estava e começou a falar coisa boa. Começou a pôr foto bonita, o que vai ser feito, o que pode ser feito. Ele achou que estava errado. Ele estava certo de achar que estava errado tudo isso, de pôr aqui? Se eu estou achando que está errado, vereador, se as pessoas vêm e nos dizem, é o que eu falei no início, nos dizem que tem coisas erradas, tem coisas que estão acontecendo assim. Eu acho interessante para nós, quando, eu acho que o senhor, sim, porque claro, essa administração, o senhor era ali do governo nessa administração. Sim, sim. Então o senhor veja bem, e coisas aqui que estão aqui que não é verdade, não é verdadeira, nós sabemos que não é. Por mais que eu era oposição, isso e aquilo, mas tem coisas aqui que não são verdadeiras, mas mesmo assim elas estão aqui estampadas aqui para dizer que uma cidade em estado de abandono, e hoje passa a ser uma cidade valorizada, uma cidade administrando grandes vocações. É interessante, claro que é interessante para todos nós queremos isso. Hoje mudou a Câmara de Pitanga, ficou somente só três, eu, o senhor e o vereador Carijó. Mudou. Era um abandono a Câmara passada? Não. Senhor vereador. Eu digo assim, dessa maneira, eu não vim aqui falar, se eu viesse aqui dizer só coisas boas que o senhor estava falando, eu quis dizer o que está acontecendo. No lixão está aqui a foto, não menti. São coisas que aconteceram. Realmente, a Simone, eu vou falar para ela comprar um jornal, para ela não fazer mais isso, que ela, se ela vá atrás, informação, ela vá, procure. Não é assim agora ela ficar criticando as coisas e não participando. Certo? Vou ser como diz outro, um garoto de recado. Vou levar para ela lá e dizer para ela, falou, olha, você se mexe um pouco mais, apesar que ela faz parte da associação. Mas tudo bem, mas pode ter certeza que eu vou fazer o possível não falarei mais desta maneira sobre, que eu entendo que existem muitas maracutaias até, dali a pouco, numa licitação ou outra, ou até numa carta convite ou outra, algum diferenciamento, tá? Tanto que hoje é Pitanga que parece que abastece os veículos, é um posto, acho que o outro ganhou um álcool, outro ganhou diesel, outro ganhou gasolina, então é mais ou menos isso. Então pode ser que... Mas muito obrigado, vereador. Olha, vereador, eu jamais... Igual falei a Vossa Excelência no início. Jamais vou dizer para Vossa Excelência que o senhor não poderia criticar. Até porque não tenho esse direito e não tenho essa liberdade aqui legal para chegar e fazer isso aqui de forma alguma. O que eu coloco só, e Vossa Excelência há de convir comigo, que hoje, com exceção do São Berto, Vossa Excelência fez uma relação aqui de fatores que entende negativo, mas que também, vereador... Veja bem, Vossa Excelência conversou com a Simone e Vossa Excelência chegou aqui e colocou uma série de questões com relação ao comércio. E deixou entender a todos que estavam aqui que a administração não está, na verdade, tentando privilegiar as compras aqui, em razão da fala da Simone. Mas Vossa Excelência, e não precisa acreditar no que eu estou falando de forma alguma, não seria ideal, por exemplo, nós temos aqui assessor jurídico dentro da casa, que essa questão aqui, dessas compras, pudesse conversar com a doutora Maristela ou com o advogado dessa casa e perguntar sobre a forma de licitação. Porque deixou a entender aqui, se eu não venho aqui explicar isso aqui, fica que o seguinte, o município, de repente, está confabulando com outros municípios aqui, com outras empresas de outros municípios, para não comprar do nosso comércio. E Vossa Excelência... viu que, na verdade, não é verdade. Então, a gente se coloca essas coisas, vereador, então é perigoso. Vossa Excelência mesmo falou que vai conversar com a Simone para que ela se adeque a esses procedimentos. Já vou encerrar. Então, essa história, a gente verificar o que está acontecendo para depois divulgar, é importantíssimo. Assim. Mas eu deixo claro, Vossa Excelência, ainda confio e vou dizer a Vossa Excelência, vai se surpreender. Vossa Excelência elogiou aqui, nessa casa, aqui, a cidadania da Planalto. Só não terminou do SUS por causa das chuvas, vai vir de lá agora, vai iniciar uma outra cidadania para cascalhar, para fazer o mesmo atendimento. Eu não sei a qual, acho que é na vila ali, da Maristela. Dali vai para outro interior e vão. E qual que é a vantagem dessa história, vereador? Porque a gente sabe que as estradas em todos os municípios estão com problemas. Mas se nós continuarmos naquele sistema de pingar máquina para todos os cantos, nós vamos estar pingando dinheiro em todas as bocas de lobo. O que, que vai acontecer? Pinga-se máquina, sai um cara daqui para levar diesel, passa em todos os lugares. De repente vem outro atrás levando alimentação. Assim não, estão todos lá. Faça o que tem que fazer, as prioridades lá. Depois vamos para o outro lugar. As pessoas vão entender. Mas o importante é que estejam trabalhando. E isso estão fazendo. Os vereadores, alguns vereadores foram lá, hoje eu não fui. Está a saúde, tá toda a administração envolvida lá para tentar fazer um trabalho amplo. A gente gostaria que a cidadania rural estivesse sendo realizada nesses momentos em todas as localidades, mas a estrutura do município não propicia isso. Não é possível. Então, o que, que vai ter que trabalhar? Dessa forma, mas dentro de uma organização, dentro de um planejamento, para que o dinheiro do povo de Pitanga seja respeitado. Muito obrigado. Está livre o uso da palavra. Essa palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, demais vereadores, população que nos honra com suas presenças nessa noite, funcionários municipais, obrigado pela presença. Eu também faço uso da tribuna para oposição, faz crítica, cobra as partes erradas, fala algumas coisas que estão... são positivas e nunca foi diferente, toda a vida foi assim. E não vai mudar. Vocês podem ver lá no Congresso, na Assembleia, assim mesmo. O vereador Meco colocou como oposição, o vereador Aguinaldo colocou como líder do governo, situação. Isso é normal dentro do processo legislativo, é assim mesmo. Nunca foi diferente e não vai ser. Mas eu quero dizer que estive em fevereiro, juntamente com o vereador Meco, o vereador Bassani, só nós três, né? Fomos lá ver o lixão. Estava lá uma barbaridade. Falamos aqui, cobramos, e eu fico que foi crítica construtiva. Que a gente cobrou para melhorar. Cobrei muito, inclusive defendi o prefeito. É coisa do secretário do meio ambiente. Osíris Guimarães. Ele era responsável. Cobrei de quem? Dele. Inclusive eu disse. O prefeito está lá em Curitiba resolvendo problemas. Ele tem secretário para resolver essas coisas. É ele que tem que resolver junto com sua equipe. Eu acho que o prefeito tem que cobrar do secretário. O secretário cobra dos funcionários. Pasme, senhores. Virou e mexeu. Essa semana, dia 2 de julho, recebi notícia que a coisa estava feia. Fomos lá cobrando que o cascalho que tinha para dar acesso às valas, o seu Jânio Silvestrini, cunhado, ex-cunhado do prefeito, com máquina arrancou tudo aquele cascalho de lá, tirou. Tirou. E o caminhão chegava de chuva, descarregava na entrada do portão. E o trator esteira fazia a hora. Leva lá de baixo, empurrando assim. Isso é uma maneira, que, eu digo assim, para enganar a trouxa, dizer que a gente não viu o que era a intenção daquele esquema. Fazer hora, ganhar hora na prefeitura. Denunciamos aqui. O senhor Jânio Silvestrini disse que ele doou 50 horas para o município. Ele fez um agrado para o município. É muito estranho. Muito estranho. Mas foi o que ele falou na época. Mas dia 2 agora, eu estranhei bastante também. Porque eu convidei o vereador Idrusso Vaz, que não está presente essa noite, está representando a Câmara aqui também, ele não está aqui, não é porque ele não quer estar aqui, né, presidente? Vamos deixar bem claro, ele está aqui, está representando a Câmara, tem visita de câmaras de fora, né? Sim. Então ele está representando a nossa Câmara lá, alguém tem que fazer isso. De tarde fomos com o gol da Câmara lá, com o funcionário da Câmara aqui para tirar foto. Cheguei lá, tinha comentado aqui, estava o vereador Bassani lá, com a Jane, a secretária, e com o Pedro Cachuque. Eu acho que quando nós chegamos lá, eles tinham desembarcado recém, eu imagino. Mas se eu não tivesse falado aqui, eu duvido que tinha ido lá. Isso aqui eu quero deixar bem claro, que eu tenho um pouco de visão das coisas. Cheguei lá, estavam lá. Cheguei lá, que está feio esse negócio aqui. Estava feio mesmo, né, Bassano? E está aqui as fotos, porque ela aqui não mente. A foto não mente. Um absurdo aquilo lá. Mostra. Estava horrível aquilo lá. E tem mais. Do jeito que estava lá, o caminhão não vai lá na vala. Não, senhor, não tem como ir mesmo. Não vai. Permito a parte, vereador. Como? Um prazer. Eu concordo inteiramente com o Alexandre. Eu conversava com o vereador aqui, ele falava que também, em razão das chuvas, o problema se agravou ainda mais. Mas para mim ali, eu não tenho rabo preso com o secretário. Para mim, incompetência do secretário. Incompetência total do secretário de meio ambiente. Acho que ele não tem condições de trabalhar como secretário. Estou falando aqui sem qualquer receio de crítica. Não tem. Eu conversei com o prefeito. Eu estava até indagando aqui. Eu não sei se ele já foi exonerado ou não. Até não tem. Eu não tenho a resposta aqui para dar. Até perguntei de Urseu, o Fabrício também não sabe. Não se foi. Já foi, não foi ainda. Mas se não foi, tem que ser. Porque ele não tem condição. O lixão é um problema sério agora, e já foi no passado, mas tem que se resolver. Tem que se resolver e vai ter que procurar a solução para isso aqui. A gente sabe que não é da hora para o dia que resolve, mas tem que resolver. Agora a administração realmente, e o prefeito já tinha me falado que exoneraria o secretário. Eu acho que tem que, infelizmente, respeito o cidadão, secretário, a pessoa, mas está deixando a desejar com relação à qualidade do trabalho dele, o empenho e a força de vontade. Vereador Linho Governo, uma coisa que é atitude, aí é coisa administrativa. Eu estou fazendo a minha parte como vereador e fiscal no município. O vereador está fiscalizando. Eu quero fazer a minha parte. Aí a secretária da cidade, Zé, né, nós estamos esperando sair a licitação para fazer a manta. Senhora secretária, uma licitação e bastante, aí 45 dias, já faz 6 meses. Mas ficou. Agora, o que eu quero dizer? Mas também é estranho. Mas no outro dia foi máquina, foi tudo lá, eu acho que fizeram cascalho. Parabéns, o vereador Jandir foi lá, daí fizeram cascalho. Então funcionou, quer dizer, para o povo funcionou o vereador em fiscalizar. Se eu não falo aqui que ia, o vereador Bassani não ia, a Jane não ia, nem o Pedro Cachuco ia lá ver, não. Vocês não iam lá ver. Mas como eu falei que ia tirar fotografia, mexeu com a cabeleira. Foram lá, preocupadíssimos. Preocupadíssimos. Mas foram. Esse é o papel mesmo que tem que fazer. Inclusive, eu disse, eu até aqui não vou culpar nem a secretária do interior, nem o Cachuco, porque tem o secretário do meio ambiente que eu conselho é responsável. A não ser que mudou. Agora ele andou falando na praça que nunca deram condição para ele. O prefeito não deu de condição para ele. Ele tinha máquina, ele solicitou. Então. Posso fazer uma colocação, vereador? Claro. Olha, claro. Tem um problema grave em Pitanga. E é na chegada da cidade, algo feio, realmente. Lá naquele autocentro que tem do Gabriel, no sair lá, uma falta de organização e de planejamento quando fizeram aquele asfalto, absurdo. Fizeram um asfalto e colocaram manilhas de 60, mas a água que desce lá debaixo, ela entra em outras manilhas que está abaixo do nível do asfalto. Ou seja, quando a chuva é forte, a água prossegue. Mas quando é pouca água, vem barro, está totalmente entupido. O cara estava desesperado. Na época de chuva, não tem como chegar no auto-center dele. Os carros chegam tudo sujo para fazer balanceamento, enfim, todas as coisas. Ele já vem brigando com isso há 5, 6 anos. Hoje me ligou nervoso, bravo, esse dia foi até na Rádio Poema, um tempo atrás, fazer as críticas, porque disse que já não tinha votado na administração anterior, porque não resolveram o problema. E essa votou para resolver. Hoje eu peguei, ele me ligou, fui lá, e realmente não tem como mexer no asfalto, porque senão tem que quebrar o asfalto para resolver aquele problema. Mas você tem como mudar a forma, fazer com que esse manilhamento venha de cima, em linha reta, porque ali no asfalto ali você consegue soltar o que tem dentro. Mas aqui, a outra manilhamento que faz com que chegue ali no início do asfalto, aquela é impossível, não há como. Não tem para onde empurrar aquilo ali. É pedra tudo. Então, hoje foram lá, vai 15 ou 16 manilhas. O vizinho do lado vai ceder o lote dele para que as manilhas cruzem por baixo, porque é a única forma de resolver o problema. Então, são problemas graves, na verdade, que vêm do passado. E o nosso papel aqui, realmente, vereador, ele não é outro que não seja fiscalizar. Nós não estamos fazendo vereador nada Aguinaldo, demais aqui. Vereador Aguinaldo. Coisas do passado, tem muitas coisas que vêm de muito longe. E vai ter esses problemas. E o prefeito do futuro, depois do Zampier, depois do outro, também vai dizer que vem do passado. Agora, o que eu acho covardia, e falo esse termo, covardia. Covardia, botar o que botaram nesse jornal para enganar o povo. Para mim, isso aqui não passa de covardia. Botar a foto aqui, e sabiam que eram maldosas, para enganar a pessoa. Isso eu não aceito. Sei que tem que corrigir os defeitos, que tem os problemas, tudo. Concordo plenamente. Sei também que o prefeito até me encrencou com o secretário dele na época disso. Olha aqui, ó. Você viu as fotos? Aqui tem lixo hospitalar. Aqui tem lixo hospitalar. Isso aqui não é brincadeira. Está aqui, ó. E eu vou pedir para o vereador Beco, depois passar para o pessoal ver, para vocês comprovar o que eles estão falando aqui. Está aqui. Só que você mostrar fotos antigas, né, vereador? Vai ver isso aí também que já vinha acontecendo. E tem antiga para provar que botaram no jornal a foto do, antes e depois do tempo do Tico, em dezembro, está aqui. Então vê que foi invertido. Isso aqui, Vossa Excelência, sabe que foi invertido. Eu sei que... Lembra, Vossa Excelência, o quanto o promotor cobrou? Eu era líder do prefeito. Então, e fizeram... Mas não foi resolvido. E fizeram manta, fizeram coisa lá. Foi feito, melhorou bastante. Tanto que o promotor acompanhou, e está aqui um... Será que ele acompanhou lá também? Tinha melhorado bastante. Agora, o que botaram? O seguinte, botaram a foto de 2002, de fevereiro de 2009, como passada. Inverteram. Você quer enganar a população. Se o município estava quebrado, tava... aqui a sucata que botaram aqui no jornal, ó. Aqui, ó. Está aqui as sucatas. Só que estou lá em cima agora. Demonstrar agora antes. E está aqui tudo desmanchando o baracão. Está o caminhão desmanchando e botaram que era. Aquilo ali para mim é malvadeza. É malvadeza. Então, eu quero deixar bem claro. E concordo quando o líder do governo falou, a lei de responsabilidade fiscal. Veio no mês de maio de 2000. Tico era o último ano de mandato daquela época, o mandato dele, que veio para os prefeitos a lei de responsabilidade fiscal. Todos os prefeitos vivendo, cada um quer fazendo uma coisa, vai melhorando umas partes. Bom, cada um tem que fazer uma parte e procurar melhorar as coisas. Pregão eletrônico foi Vossa Excelência, eu me lembro que falou, foi o vereador que entrou, até pediu aqui na Câmara que fosse feito, concordo que tem que ser feito. Combustível, acho que tem que ser feito com o posto do lugar. E como é que o posto da Vila Nova, não vai fornecer aqui, eu acho que não tem, tem que ser os postos aqui da cidade. Né? Eu acho que eles têm que disputar entre eles aqui. Pregão eletrônico, carta de convite, Vossa Excelência também falou aqui. Mas tem uma empresa aqui, ó, uma empresa que faz limpeza aqui das ruas. Eu não sei como é que foi feito, mas eu achei estranho. Uma ganhou com 58.975, só três disputaram. A outra ganhou com 58.965, 10 reais menos. A outra com 58.929. Foi tudo meio igualzinho. Eu fico em primeiro, você segundo, terceiro. Se foi carta convite, eu não sei. Só me pergunta a parte. Eu não sei como foi isso. Também não posso afirmar se foi carta convite. Seria até interessante, vereador. Daí, conforme Vossa Excelência colocou, esses são suspeitos, então. Então sou suspeito. Na verdade, eu coloco essa modalidade de convite não como na verdade, um instrumento que foi criado para gerar esse tipo de repente, de desvio de verba pública. O procedimento em si ele não é ruim. O problema é que ele deixa brechas para que o mau administrador, aquele que realmente pensa não no interesse público, possa se utilizar. Agora, seria interessante, vereador, nós nunca fizemos um trabalho desse aqui, nessa casa, um dia fazer um levantamento de todos os processos de licitação de grande parte das administrações e com relação especificamente às licitações convite. Nós aqui iríamos nos fartar na festa. Eu concordo que o pregão eletrônico é o melhor que existe. Eu também acho. Só que o prefeito Tico implantou esse sistema, que não tinha. Esse sistema... E ainda muitos falavam mal. Você nem sabe disso esse que eu estou falando. Esse sistema, na verdade, primeiramente foi criado a nível federal. Só que logo depois veio uma lei obrigando ele a ser instituído em todo o Brasil. E daí veio o entrepeto, e daí não vem uma, vem só uma empresa participar, mas é aberto e não participou, daí a culpa do prefeito que não participou. Então eu tenho muito cuidado nesse tipo de crítica. Eu tenho muito cuidado. Porque, de repente, a gente vai machucar alguém injustamente também. Mas tem coisas que... Também tem coisas boas? Claro que tem. Tapa buraco na cidade, muito bom. Acho que está bom. Está tapando bastante buraco. Tem muito para tapar, mas estão fazendo. Tapa, amanhã depois estoura de novo. Isso aqui nunca... Tapa buraco não vai durar muito, não. Na Pitanguinha foi feito, escolhemos de novo e vai tapar. Daqui a um tempo vai... Asfalto depois de começar, que nem na rodovia. Faz um asfalto, quando começa a tapar buraco, estoura do outro lado. Não adianta. Mas vida útil tem um prazo. Todo asfalto tem uma vida útil. Tapa buraco, ele vai levar mais para frente, porque o custo é altíssimo. Agora é porque tem medo dos buracos, vai fazer o asfalto inteiro. Não tem dinheiro, não tem poder público, que aguenta daí? Regularizar o tráfego pesado na nossa cidade, esse excesso de peso de caminhões, senão nunca vai ter asfalto que vai aguentar. Pode fazer à vontade. Não vai aguentar. Então eu quero ser justo nas minhas críticas. Criticar aquilo que realmente acontece. Eu sempre falo aqui, não estou puxando a sardinha para o seu lado, sempre admirei, na verdade, a sua forma de se conduzir nessa casa. Não só na posição, acompanhei no mandato passado, quando Vossa Excelência era entre aspas, situação do prefeito, mas Vossa Excelência sempre tem mostrado coerência nisso, que eu não tenho sempre elogio para as pessoas e falo, até pela experiência sua nessa casa, que de vários e vários mandatos, esse tipo de coerência nas suas colocações. Enaltecendo quando tem que ser enaltecido, cobrando quando necessário. E realmente eu acho que isso, vereador, contribui realmente para que os administradores, na verdade, pensem realmente mais seriamente com relação ao nosso dinheiro público. E eu acho que o nosso trabalho aqui é fundamental, assim como o trabalho da população no fiscalizar não só o Poder Executivo, mas a Câmara de Vereadores aqui, acompanhar e cobrar cada vereador nas suas condutas aqui, dentro e fora dessa casa aqui. Mas a Excelência realmente é sempre muito feliz nas suas palavras. O vereador Guinaldo, agradeço a Excelência, e eu sempre, o que me norteou, de ser justo. Eu nunca quero ser injusto com ninguém. Eu acho a pior coisa do mundo ser injusto. Saber que você está falando uma coisa que não é verdadeira numa pessoa. Eu não faço isso. Por exemplo, na Vila Planalto, é possível o PSF lá. Então tem o terreno lá que é da feitura, no centro social. Foi o projeto, vejam bem, foi a matrícula. Não, mas depois lá exigiram só a matrícula, só daquele quadrozinho que vai ser ocupado. Mas eu vi, escutei na rádio, o nosso prefeito falando na rádio, tipo em tom de crítica no, na demissão passada. Vejam bem, meu Deus do céu, isto é um motivo para falar mal? Que nem elogiar que está lá, está um projeto, é só acertar. Nós acertamos já essa história. Que daí exigiram que a matrícula saia aquele cantinho. Hoje eles já sabem o que pode acontecer. Mas ele mandou a matrícula, mandou ter inteira a matrícula. Não, tem que ter uma matrícula só daquele cantinho. Então, na área federal, vereador Guinaldo, eles exigem, às vezes, as coisas absurdas dos prefeitos. Mas tem que seguir isso. Então, tem esses contratempos. Vi também o prefeito falar um tom de crítica, ele é bem especialista para isso, vamos falar bem a verdade, nós conhecemos, da revitalização do centro. Aí que vem aquilo que a Vossa Excelência falou. Vossa Excelência fez a defesa do ex-prefeito Tico aqui. Fez uma licitação, a empresa estava em dia, estava para a cidade, que é tudo fiscalizado, aprovou, a empresa estava idônea, estava com documentação, tudo e fez e ganhou. Foi verdade isso? Ela soube e pleitou para quem? Para o prefeito, você não sabia. Para o Joel Oliveira, que era a empresa, secretário dele hoje. É ele que tinha submetido para fazer. Então, tem coisa, sabe? Que é muito querer criticar fácil. Só para esclarecer. Não é fácil. Essa situação dessa revitalização do centro, inclusive essa empresa foi notificada já 3 vezes. Estão propondo uma ação agora contra ela, porque ela participou da licitação. Ela teve essa proposta, ela foi vencedora. Ou seja, assumiu o compromisso de executar a obra. Agora está alegando que os recursos não são suficientes. Isso é problema dela. Problema dela. Eu acho que os recursos foram totalmente suficientes. Se você, vereador Carijó, é assustador a questão do dinheiro público com o dinheiro privado. Se você fazer um quadro comparativo da obra, da revitalização do pátio ali da igreja, que é uma coisa linda entre nós, um verde bonito, algo feito com bastante planejamento e felicidade ali. O valor que eles gastavam, eu conversava com o Luiz falou no valor total aquilo ali, puxando para tu que é lá, chegou em 90 mil reais. Aquilo ali, uma fortuna, aquela revitalização, e entre nós, pecou pela falta do verde, pecou pela tirada daquelas árvores lá, que eram, sei lá, se eram centenárias ou não. Vereador Hinaldo, eu sou um cara, sou amante de árvores. Adoro árvores. Sou um cara crítico aqui na cidade, que eu acho que tem falta de árvores na nossa cidade. Falta! Vereador. Tem poucas ruas. Pois não. É, permita uma parte, hein? Sobre essa revitalização do centro ali, em questão dessa empresa que ganhou até tanto hoje, foram tentado localizar eles para vir receber o dinheiro, e nem isso eles não comparecem para receber o dinheiro a parte, né, do dinheiro para mandar para eles. Hoje eles não vêm receber o dinheiro que o município deve para eles. Né? Tá, então agora eu quero que me explique aqui, ó. Que culpa o Tico tem nessa história hoje, prefeito? Na época ele não fez certinho, não fez documentação, a empresa não estava executando. De repente a empresa agora mudou, o prefeito, a empresa mudou. E você veja mais uma vez? Então vejam bem, eles não estavam habilitados legalmente, então tem que abrir uma coisa e dizer que veio o que fizeram errado. Não, então. Certo. Com relação ao procedimento licitatório, não é. Agora, não é o que eu não aceito, vereador Aguinaldo, isso eu sou briguento mesmo, de ir lá numa rádio e jogar para a população que está a entender, sabe, maliciosamente, que tem alguma coisa errada. Eu fui aqui, ó, que entrei com cassação do ex-prefeito Usni, e ele estava me falando esses dias. Ele disse, você estava certo na época, ele me falou agora, eu estava certo, quem me botou no mato foi o ex-prefeito Papim. Ele falou agora. Daí ele estava me contando que ele foi no papo e ele estava errado na época. Só que eu defendia em certas coisas que o povo vinha e falava, que ele estava desviando dinheiro para o asfalto, assim, cruzilhado, e tinha vindo 625. Eu disse, não. Eu defendia ele, dizia, não vem, isso é mentira, nunca vem esse dinheiro. Aquele dinheiro do asfalto para fazer assim, não tinha vindo. Era só sair em jornal. O Fernando Carli era candidato a deputado, queria fazer propaganda política aqui, jogou que tinham arrumado. Mas colocar no orçamento é uma coisa, mandar o dinheiro é outra coisa. Essa que é a verdade. Outra coisa, essa revitalização, daí uns falam, ah, mas foi desmanchada. Mas tem que fazer calçamento, o passeio tem que ser padrão. Eu sei que tinha residências ali que estavam muito bonitinho, bem feitinho, mas tem que ser padrão. E outra, foi feito toda a população, que foi iniciada, foi feito, o Tico levou convite, levou participar, 98% aprovou. O professor aprovou na época. É isso que eu contesto. Na verdade, só uma parte, na verdade, quando a gente olha aquilo e olha o pátio da igreja, dá uma tristeza, né? Só que porque, da igreja, meu Deus, lá a população foi, não tem licitação. É diferente, eu sei. E na coisa pública, quando fazem, participam, todo mundo quer morrer. Nós sabemos disso. Isso é quando o V. coloca, é verdade. Não, sabe? Trabalha em outros municípios. Foi mexer com coisa pública, é outro preço. E sabe o que vai acontecer agora? Não é, só para complementar, sabe o que vai acontecer agora? Sim. A empresa não vai realizar a obra. O município vai precisar entrar na justiça. Quando vai discutir na justiça um negócio desse. Quanto tempo? Ou, de repente, vai incendir esse contrato de imediato, eles vão entrar na justiça e conseguir alguma coisa. E, de repente, essa obra empurra aí não sei quanto. Eu só quero completar, presidente. Questão das árvores. Tinha umas árvores lá, tinha umas árvores bonitas, centenárias. Concordo, mas tinha umas árvores já meia feia. Vamos admitir que tinha também, né? Não vamos falar que era tudo mil maravilha. Mas o projeto, quando você mexe, você constrói, você vai plantar, olha o projeto quando ele está feito. Você imagina aqui a Pitanga, aqui, ó. A praça da aqui é a nossa praça. Aqui. Quando o vereador Matos fez essa praça e plantou aquelas árvores aqui, elas eram meio pequenininhas assim, ó. Olhem hoje. Ela levou, quantos anos faz? Quer dizer que ela não forma numa hora para outra, mas olha ela depois que ela está feita nova, do jeito que vai ficar bonita. Agora, a própria Jane Lampierre, que é a secretária, me falou para mim aqui, criticando lá, porque aquele negócio lá era muito alto, que não sei o quê. Eu disse, mas foram prefeito e não fizeram, a gente está fazendo. Mas eles olhem o projeto pronto, terminem para ver. Agora está feio de olhar, mas tem que também terminar. Mas na própria praça mesmo, foi tirada a árvore e foi colocada a árvore. O trabalho que foi feito, a única árvore que ficou lá mesmo foi aquele pinheiro, né, bem na esquina ali. O único que eu participei também. E foi colocado a árvore inteira. É claro que o projeto que foi feito ali na revitalização do centro exigia, por causa que é para ser praça, é para ser calçada mesmo. Pouquíssimas árvores. Então o projeto já foi feito mais ou menos daquela maneira. Então tinha que ter tirado mesmo. Enquanto que lá não, na praça... Não havia necessidade. Inclusive o seu Rui, advogado, não conseguiu evitar, foi até na justiça na época. O Rui gosta de fazer temporal em copo d'água. Eu conheço ele, você nem se conhece. Inclusive, a juíza ligou, não precisava ter tirado as árvores. Mas o projeto tinha de tirar. Porque fizeram para tirar. Pois é, mas que tá, alguém fez para te modificar. Tinha gente que dizia que aquelas árvores iam cair, porque, mas olha, sabe, quando mexe assim nessas coisas, sempre cutuca. Mas tá bom, eu quero agradecer a atenção de todos, muito obrigado. Está livre o uso da palavra. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, solicita a senhora secretária que faça a leitura da ordem do dia. Matéria da ordem do dia. Votação única emenda número 1 do projeto de lei ordinária número 2/2009. Emenda aditiva número 1 do projeto de lei número 2/2009, de autoria do vereador Ângelo Américo Branco Chemin, que altera o artigo 2º da lei número 1130, de 30 de abril de 2003. Presidente, só pela ordem, até foi feita essa alteração na lei 1130, que seria por mais duas entidades. Eu queria até contestar, porque o vereador Fabrício também, na última sessão, até solicitou que tivesse mais a OAB. Então, eu não sei se seria interessante nós votar agora e ter mais ainda esse segmento, que seria a OAB. Então, nós poderíamos ter feito, fazer junto até, evitaria até uma segunda, terceira votação. Eu concordo com o vereador Meco. Eu acho que incluir a OAB é importante, mais representatividade. Poderia ser um acordo já de incluir, já fica. Pode, né? Plenário... Pedimos vista, fizemos outra votação também, uma semana a mais também. Eu tenho sim. Votar hoje faz na redação final aí. Faz uma isso. Incluído. Obrigado. Em segunda, discussão e votação do projeto de lei ordinária, número 2/2009, altera o artigo 2º da lei número 1130, de 30 de abril de 2003. Em segunda, discussão e votação do projeto de lei ordinária, número 30/2009, abre crédito adicional especial no orçamento do município de Ipitanga para o exercício financeiro de 2009 e das outras providências. Estas foram as matérias de ordem do dia. Em única discussão e votação, a emenda aditiva número 1 do projeto de lei ordinária número 2/2009 em discussão. Só para esclarecer, presidente. É agora que eu tinha que falar, já tive um puxão de orelha da. Agora, esse é do Comutran. Esse mais dois segmentos, né? Agora incluindo mais a OAB. Então, esse é só para dizer que esse seria do Comutran, Conselho Municipal de Trânsito. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em segunda discussão e votação, projeto de lei ordinário número 2/2009, em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em segunda discussão e votação, projeto de lei ordinário número 30/2009, em discussão. Vereador, só fica até a situação chata, às vezes a gente se sente mal dentro da casa, que quando vai os projetos aqui, e vai votando, e as pessoas estão ali, e de repente fica a impressão que não se discute nada. Esse último, por exemplo, que a excelência citou aqui, trata-se da abertura de um crédito adicional. Então, são só números, recursos que não estavam previstos, que estão entrando no orçamento, né? Mas esses projetos nós discutimos aqui nas comissões, então quando a gente entra aqui, na verdade, principalmente esse projeto que é extremamente técnico, então a gente acaba não discutindo, mas não é que eles já não foram ali extremamente avaliados por cada vereador e a assessoria da casa. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Nesse momento, passando para as explicações pessoais, o vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos por uma única vez para manifestação sobre atitude pessoais assumida durante a sessão. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, convocando a outra para o dia e hora regimentais.